entre manos. Chora, paixão! Você não foi o melhor dos melhores amores. Você foi a maior mentira que eu acreditei. Onde eu tava com meu coração, apostar tudo nesse amor. Foi bater de frente com a razão, e adivinha aí quem se ferrou? Se não foi você, fui eu. Só queria que você sentisse um terço da minha saudade. Te garanto que você seria a maior chorona da cidade. Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo, pra sentir como dói ver a boca que eu amo provando outro beijo, outro beijo. Mandar um forte abraço ao meu parceiro Luciano do Vale, meu parceiro Kleber, a galera da KL Produções. Você não foi o melhor dos melhores amores. Você foi a maior mentira que eu acreditei. Onde eu tava com meu coração pra apostar tudo nesse amor. Fui bater de frente com a razão, e adivinha aí quem se ferrou? Se não foi você, fui eu. Só queria que você sentisse um terço da minha saudade. Te garanto que você seria a maior chorona da cidade. Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo, pra saber como dói ver a boca que eu amo provando outro beijo. Só queria que você sentisse um terço da minha saudade. Te garanto que você seria